Vamos lá, dessa vez eu vou largar uma reflexão aqui bem rápida sobre a famigerada máxima de Friedrich Nietzsche, né, no seu livro O Anticristo, onde ele disse que a culpa de todo o mal do mundo é das colheres. Eu não veementemente discordo dessa afirmação e eu gostaria de entender o porquê ele lançou essa máxima. E eu tenho minhas suspeitas. Eu venho feito as minhas pesquisas e usando empirismo e meditando melhor sobre isso, e eu tenho chegado a umas boas conclusões que eu vou largar aqui no canal ao longo do tempo. Mas acima de tudo, a nossa geração, ela foi muito influenciada por mídias, não é isso? Nós nascemos depois da invenção da televisão e de vários outros veículos de mídia, e principalmente nós que estamos vivos nesse momento, né? Nós bebemos muito de mídias fictícias, não é? De películas, que são filmes, séries, desenhos e tudo mais. E a gente vê esses exemplos, né? Esses contos, e parece que tudo gira em torno de mulher. Simples assim. É sempre uma vingança porque a esposa do protagonista foi morta. A família do protagonista foi morta, ou tem algum laço muito forte entre o protagonista e a mocinha que fazem ele fazer besteira ou impedem ele de fazer tal coisa. Tudo gira em torno de emoção, tudo gira em torno de relacionamento, e o centro é basicamente a colher, não é? Por isso que nós chamamos de ginocentrismo. E é fato, isso é um fato humanitário, é um fato empírico da humanidade. Tudo gira em torno delas e sempre girou, entendeu? Os grandes impérios, eles foram construídos para e por elas, não é isso? E de fato, se não houvessem mulheres, ou se os homens eles não amassem as mulheres do jeito que amam, basicamente o mundo não seria o que é hoje. E os filmes seriam muito mais sem graça, não é? Que motivo você teria para lutar? Que motivo você teria para roubar? Que motivo você teria para ser corrupto? Por que os corruptos fazem o que fazem? Por que os ladrões roubam? Por que tanto dinheiro se você precisa de tão pouco para se manter? Para que é que você precisa de luxo? Por que você precisa se expor? Para que você precisa ostentar? O homem, ele naturalmente não tem grande necessidade para sobreviver. Muito pelo contrário, ele precisa de muito pouco. Você vê, por exemplo, os hikikomori, os tanpin no Japão, ou melhor, os hikikomori no Japão e os tanpin na China, né? Estão surgindo agora. São basicamente os hikikomori chineses. E os MGTOW também. Os olhos de MGTOW, por exemplo, os MGTOW falam só de estoicismo e minimalismo, entendeu? Então o cara, quando ele se liberta da mulher, ele parece muito mais modesto e muito mais centrado em questões morais, questões intra-humanas e questões extra-humanas. Ou melhor, extra-humanas. Falamos mais de filosofia, falamos mais de religião. Parece que finalmente, agora que nos libertamos, a nossa cabeça está clareando, entendeu? Está sumindo esse vulto, essa cortina de fumaça que nos cega para a realidade. Essa cortina de fumaça feita por hormônios, hormônios da paixão, que eu realmente discordo que é amor, não é? Ou pelo menos o verdadeiro amor. É pura paixão. Eu concordo, inclusive, com a definição do Von Baster, quando ele leu pelo menos uma parte do A Guerra da Paixão, de Nessa Nalita, se não me engano. Eu concordo com tudo que ele falou ali. Eu vou deixar o link na descrição dele fazendo a leitura e dando a posição dele sobre os postulados de Nessa Nalita. Eu concordo veementemente com tudo. E a partir disso você percebe. Todo esse ginocentrismo é assassino, e a gente consegue entender por que Nietzsche botou essa máxima em seu livro O Anticristo. A culpa de todo o mal do mundo é das colheres. Talvez ele não esteja totalmente certo, eu ainda não sei, mas eu tenho certeza que o que ele tinha em mente para escrever aquilo é justamente o que eu estou falando aqui. Os homens, quando eles se libertam finalmente do desejo da mulher, ele se torna um hikikomori, um tanpin, um MGTOW, e esses caras eles estão simplesmente cuidando da própria vida, estão exigindo muito pouco, estão construindo pouco, e não tem motivo para ostentar, não tem motivo para parecer maior que o outro, não tem grande ego, estão vivendo no minimalismo e simplesmente parecem estar apenas cuidando do próprio mundo. Enquanto a gente vê os homens cada vez mais ligados à sexualidade e os que mais são apaixonados pelas mulheres parecem ser os mais corruptos, os mais desonestos, os mais sem honra. Parece que todo o mal foi feito em nome disso, em nome da manjinice, em nome da escravocetagem. É claro, muito bem foi feito também, mas todo o bem que foi feito para elas. E o resto, o que o resto da humanidade conseguiu aproveitar desse bem feito a elas, foi basicamente colateral, entendeu? Invenções mirabolantes que hoje em dia nós gozamos por conta da maravilhidade da mente masculina com o carro, os eletrodomésticos e grandes empresas de fast food que deixam a vida das pessoas mais fáceis, empresas de limpeza, saneamento e serviços em geral, tudo isso com o intuito do lucro, muito provavelmente porque os magnatas e monopolistas queriam acumular recurso e estar acima de outros homens ainda tão ricos quanto ele, para justamente atrair ainda mais fêmeas. É para isso que um homem constrói o harém, é por isso que o homem constrói o harém. Por isso que eles competem com outros homens, para satisfazer a hipergamia da mulher. É por isso que não basta um homem rico capaz de. Eu não diria nenhum homem rico, mas um homem com quantidade de dinheiro suficiente para sustentar com determinado conforto uma família. Não basta isso. É por isso que tem muitos homens que querem lucrar mais e mais do que podem gastar, mais do que poderiam gastar em vida. Ou mesmo os filhos deles poderiam gastar em vida. Existem homens que. Nem mesmo conseguiriam gastar todo o seu dinheiro em três, quatro gerações de filhos, netos e bisnetos. Eu não estou fazendo uma crítica marxista ao sistema capitalista que a gente vive, mas parem para pensar. É tudo para satisfazer uma hipergamia frívola. E embora os filmes, séries, quadrinhos, etc., eles contem muita mentira sobre as mulheres, como, por exemplo, a ideia de que uma mulher pode proteger um homem e ser superior a um homem sem ter nojo dele por ver ele como inferior, ou que elas acham engraçado e atraente caras meio nervosos ou meio ansiosos que não têm tanta segurança de si, são um pouco desastrados. Todas essas besteiras que a gente consegue hoje em dia ver que são mentira sob o prisma da Red Pill, e também usando essa mesma Red Pill, a gente consegue analisar a verdade que há nisso. Como é o fato de os homens eles destruírem tanta coisa em nome da vingança, ou em nome do, entre aspas, né, como mesmo disse o Von Baster, amor, que na verdade é paixão, ou mesmo serem manipulados tão facilmente por conta da sexualidade, ou mesmo deixar que mulheres com as quais ele se importa ajam de maneira tão misândrica, literalmente misândrica, simplesmente porque elas são mulheres ou porque eles têm algum tipo de relação emocional com elas. E eles riem disso, acham engraçado por algum motivo, não aplicam consequências. Então, eu acho que o que Nietzsche queria dizer com essa máxima de que todo o mal do mundo é culpa das colheres, em seu livro O Anticristo, tem em suma base nisso. Eu acredito que pode ser verdade, mas eu preciso estudar ainda mais. Eu preciso entender o que realmente Nietzsche queria dizer com aquilo. Mas por enquanto, essa é a minha concepção. Ela pode mudar, com certeza vai, ou talvez não. Talvez eu só consiga ainda mais argumentos para apoiar essa tese. Mas em suma, nessa série, eu vou me dedicar a debulhar melhor essa visão que a mulher tem do homem de uma ferramenta e por que que o homem nunca na história foi satisfeito com o amor verdadeiro de uma mulher. E se existiu um homem que ganhou esse amor verdadeiro, ele nunca foi exemplo, ele nunca foi citado na história. E mesmo se aconteceu, ele foi um entre milhões, talvez bilhões. E como o contrário não é verídico, a exemplo de tantos como o próprio Adão, Helena de Troia, Jezebel ou a própria Pandora, mulheres que tinham tudo, literalmente o mundo aos seus pés, e tinham todo motivo para serem as mulheres mais felizes e realizadas do mundo, não estavam satisfeitas, enquanto o homem ficaria satisfeito com migalhas. Hoje a gente bem sabe, nunca homens ficaram tão satisfeitos com tão pouco, como literalmente migalhas de uma mulher. E por que isso está acontecendo? Porque é tão fácil agradar o homem e é tão difícil agradar a mulher? Por que a hipergamia é tão destrutiva? E eu também vou me dedicar, em outras séries e também um pouco nessa aqui no canal, a tentar entender por que que a tradição tentou controlar tanto a sexualidade feminina, ou melhor, controlar a hipergamia por meio de controlar a sexualidade feminina, e como eles sabiam disso tudo? Como eles sabiam que chegaria a esse ponto se não houvesse um controle? Talvez eles até sabiam que não há como controlar as mulheres, simples assim. Talvez eles estavam só tentando aplicar leis tradicionais de controle da sexualidade feminina para comprar algum tempo e fazer a sociedade crescer um pouco para aguentar o empoderamento que viria, que seria destrutivo com assassinato de fetos, guerras e de gladiação entre homens, falsas acusações e etc., que diminuiriam a taxa de natalidade, mostrariam uma misandria tão grande que faria os homens entrarem numa literal epifania para retomar as rédeas da sociedade, reaplicando o patriarcado, surgindo com novas ideias para comprar mais tempo de ordem, para que houvesse um crescimento vegetativo capaz de aguentar o período de destruição que as mulheres inevitavelmente têm ciclicamente na sociedade. Será que talvez era isso? O quanto da história não é escondido da gente? Eu vou recomendar também, vou deixar aqui na descrição, um vídeo de como mulheres destroem nações, que o Hakon postou no canal dele, na Migdal TV, e eu não lembro o nome do autor, mas é um excelente vídeo também. Será que era isso que Nietzsche tinha em mente quando escreveu a sua máxima no livro O Anticristo? Será que todos os esforços conservadores da humanidade foram para controlar esse verdadeiro Leviatã que é o feminino, que toda vez que toma as rédeas da sociedade, inevitavelmente toma por conta de determinações biológicas dentro do homem e da mulher, ele simplesmente destrói tudo que foi construído? Realmente assassina a moral e a ética, arrancando também a vida de inocentes, crianças até, com um sofisma absurdo que é usado hoje em dia na aprovação de leis pró-assassinato de fetos, não é mesmo? Ou leis misândricas que levam vários homens ao, eu não posso falar essa palavra, a tirar a própria vida, ou perder a vida ou a dignidade na cadeia injustamente, ou a cometer guerras, matar o seu semelhante em campo de batalha, tudo pela aprovação e pela satisfação da hipergamia feminina. E novamente, a história mostra a sua face cíclica quando nós analisamos a história e nós percebemos que nós somos produtos desse ciclo, que o MGTOW não é algo novo, o Hikikomori não é algo novo, os homens livres e a Red Pill não é algo novo, o sonho americano, a liberação sexual, o feminismo, o ginocentrismo, o marianismo, o ginoteísmo, o tradicional conservadorismo, nada disso é algo novo, é algo que deve ter acontecido umas dezenas ou centenas de vezes na história humana, reconstrução após destruição. E aí uma situação que é muito comum no nosso cotidiano e que suporta muito bem essa minha teoria, sim, teoria, porque afinal tudo é uma teoria, né? Como já dizia o próprio Nietzsche, não existem verdades absolutas, né? Apenas meias-verdades. Então, para você ver, né? Uma coisa que a gente encontra muito no nosso cotidiano é a manginice, né? Ou escravocetagem. Por exemplo, o grande Tricel já dizia: tema sempre o homem mangina, não tema a mulher, porque a mulher ela só vai apontar o dedo, entendeu? O mangina é que é o pretoriano do sindicato bucetal, como falava o Hakun, né? Que vai destruir a tua vida, entendeu? Ele é a mão e a mulher é o dedo. Ou seja, a mulher aponta, o homem vai lá e faz. Ou melhor, melhorando essa analogia, o homem é a mão e o braço inteiro. Então, assim, o homem ele sempre está disposto a cumprir as vontades da mulher em prol do acesso ao órgão genital dela, né? E olha só, não é nem ao acesso garantido, é uma promessa de uma possibilidade de conseguir um agradinho, que não precisa ser sexual. Muitas vezes eu já vi casos de caras destruírem a vida um do outro pela mera validação emocional, entendeu? De ganhar um sorriso, de ganhar um agradecimento. Para você ver como os homens eles são capazes de jogar a vida do outro no lixo por conta de mulher, né? A gente sabe que a manginice ela está muito presente nos maiores criminosos do mundo. Não só nos maiores criminosos do mundo, mas os mais presentes aqui na nossa sociedade, né? Que é a sociedade brasileira, e a gente vê muito aí criminoso, traficante, aqueles bandidos de favela, né? São extremamente manginas, extremamente ligados à validação externa emocional feminina. E esses caras, eles são assim o pináculo da violência, e eles estão prontos para matar sangue frio qualquer um, se isso render a ele um agrado feminino. E aquela teoria do Hakun, né, que o micro ele sempre vai influenciar o macro. Tanto o comportamento feminino quanto o masculino individual pode ser observado no macro, né, no comportamento do coletivo de gênero, né, do coletivo masculino e feminino. Mais do ponto de vista feminino, porque as mulheres elas são naturalmente coletivistas e são menos diferentes umas das outras, né, elas têm menos singularidade. O homem ele é bem mais independente, incomparavelmente mais independente, e eles variam mais um do outro, né, existem opiniões mais diferentes. As mulheres não, as mulheres elas são praticamente todas iguais. Então você percebe que esse comportamento micro individual dos homens de escravocetagem e acabar matando um colega dele, um amigo de infância, ou traindo um amigo de infância, como eu já vi, inclusive dentro da minha família, isso influencia muito no comportamento macro masculino, né? A gente vê aí, por exemplo, corrupção, iniciação de guerras, e até mesmo na história a gente vê, né, que mulheres errantes, elas literalmente derrubaram impérios. Aquela velha história, né? Cleópatra, Lilith, Pandora, Helena de Troia, mais uma porrada, né? A Jezabel também. E a gente percebe que muitas vezes é por conta desse instinto masculino, né? De buscar a validação emocional e sexual feminina. Então, assim, no fim das contas, quando Nietzsche dizia, né, que a culpa de todo o mal do mundo é da colher, interpretando, né, a frase dele, o pensamento dele, eu acredito que ele dizia basicamente o que Esther Vilar falava nos livros dela, né, que eu recomendo sempre a leitura, O Sexo Poligâmico e O Homem Domado. Principalmente o começo do Homem Domado, né, quando ela fala que o homem ele está disposto a perder muito tempo, dinheiro e até mais, até saúde, muitas vezes por um mero agradecimento feminino, entendeu? Então pense o que esses mesmos homens com poder na mão e, é claro, uma educação, uma hombridade danificadas, né, ou não construídas, o que é muito mais comum do que o contrário, a gente sabe, achar gente honesta é muito mais raro do que desonesta. Então imagine o que homens com esse conceito moral, essa construção de valores, são capazes de fazer para construir um harém, tá ligado? A gente sabe que elas se inclinam para os homens mais poderosos, os alfas, e como o Trunks do futuro já falou, né? Elas preferem dividir um alfa do que ser monogâmica com beta, né? Ou ter um beta só para si. Como inclusive o Corporação Marvel também já falou, tem alguns casos, né, no vídeo deles da Dogpill, que vai estar aqui na descrição também, muitas delas preferem animais, no caso cachorros, né, do que um beta. É, ronquipio, né? Tem que rir, senão a gente chora. E o pior é que essa parada é engraçada porque se confirma, tá ligado? Lembra daquela Andressa Urach que, e algumas outras famosinhas que vieram também a público dizer que elas já engajaram em zoofi, vocês sabem o quê? E elas falam isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, tá ligado? Afinal, a gente já tá numa sociedade, assim, destruída, onde o mais escabroso dos fatos é razão de clique, né? E não existe mais vergonha nenhuma em admitir esse tipo de coisa que é, na minha opinião, não sei de vocês, algo extremamente diabólico. Literalmente, porque várias seitas, né, de bruxaria da Idade Média envolviam esse tipo de coisa. E eu não sei se eu já gravei um vídeo sobre isso, mas se ainda não, vou fazer uma introdução aqui e fazer esse paralelo, né, entre o movimento hippie, né, da contracultura, onde as mulheres elas fizeram grande presença, né, e as bruxas da Idade Média. Que assim, muito se diz que as bruxas da Idade Média eram queimadas injustamente pela Igreja Católica, Geralmente era porque elas faziam chás para curar alguns problemas gastrointestinais ou alguma coisa assim, né? E aí elas eram consideradas bruxas, ou porque era uma mulher jovem que atiçava um padre. E aí o padre, né, por ter instintos e não conseguir controlá-los muito bem, ele acabava ficando excitado e dizia que ela tinha lançado um feitiço sobre ele. E aí, fogueira na bruxa, né? Isso aí é uma mentira descarada. A verdade é que haviam mulheres sim que usavam de conhecimentos de ervas e tudo mais para fazer afrodisíacos na época e realmente envenenar, entre aspas, homens poderosos, né, e clérigos que eram déspotas da época para conseguir recursos, conseguir roubar algumas coisas. Haviam realmente mulheres cultistas e ceitistas, né, que adoravam essas coisas aí de... Mesma coisa que as hippies adoravam, né, que esse negócio de abraçar árvore e tudo mais, espíritos da floresta. E essa coisa aí que a gente sabe, né, o Trunks do Futuro, eu não sei se vocês conhecem ele, mas é um canal excelente, ele fala que a mulher ela é realmente supersticiosa e, de certa forma, ocultista por natureza, né? Elas sempre falam sobre essas coisas do corpo sensível e astrologia e energia, universo e tudo mais, e espíritos e etc. Isso é um fato, a gente conhece várias assim no nosso círculo pessoal, né? Então a verdade é que o movimento hippie, né, era muito comum. Essa galera aí que adorava usar alucinógenos e drogas naturais, né? Cogumelos, o próprio cannabis e outras ervas e plantas aí que causavam intoxicação. Também era muito comum orgias, né, dentro daquelas casas onde eles tinham no meio do nada, porque eles adoravam a natureza, adoravam os espíritos da floresta. É sempre esse esoterismo. E aí você vê, né, as religiões, vamos dizer assim, os cultos, né, pagãos e profanos mais antigos, falavam sempre sobre deuses, animais e espíritos da floresta, né? Você vê que os demônios ou deuses eram sempre metade homem, metade animal. Então é óbvio, a Igreja Católica, como ela era bem fundamentalista, ela via esse tipo de culto, apontava direto ao diabolismo. E assim, claro, a própria tem vários registros de comunidades hippies que organizavam verdadeiras orgias, né? Era uma galera do hedonismo total, tá ligado? Porque eles vieram de uma guerra onde houve muita... Melhor, os pais deles vieram de uma guerra onde houve muita repressão, né? Muito período de crise, muita tristeza. E aí tem aquela coisa, né, de como o conceito de geração, como os pais eles educam os filhos para protegerem do que eles sofreram. Eles querem sempre que os filhos tenham um estilo de vida melhor que o deles, né? E aí acabou que aquela geração foi criando cada vez mais responsáveis gradativamente. Então essa galera completamente hedonista aí organizava verdadeiras festas de suruba, muitas vezes envolvendo animais. Então, o profano feminino, né, que Nessa Ralita não contou no livro dele, muito se aponta a isso, né? O próprio Nietzsche também, quando ele dizia sobre isso, acredito eu, porque ele simplesmente largou essa frase que está aí na descrição sobre a culpa de todo mal no mundo, né, e não explicou muito bem. Então, imagino eu que essa seja, né, a culpa do profano feminino. E também, né, o que Sturvilar falava de como o homem ele faz tudo, inclusive trai a si mesmo, aos amigos, os próprios valores e a decência, né, o que faz o ser humano algo honrável. O homem ele realmente desce a um animal canibal, antropofágico mesmo, né? Ele destrói o corpo e a alma do seu semelhante por uma besteira, entendeu? Por algo frívolo que é nem sempre a sexualidade. Basta uma validaçãozinha pequena. Então, por muito pouco, o homem ele vai destruir a sua vida e a vida do semelhante. E você vê isso no macro, né? Você vê, talvez a culpa da corrupção seja essa. Porque, como eu falei, o homem, naturalmente, né, ele é minimalista por natureza. A mulher é que faz o homem ser ambicioso. Egocêntrico, consumista, hedonista. A gente vê isso também no micro, naqueles casos de relacionamento, onde o cara, ele, quando era solteiro, ele vivia com pouco, nem tinha carro, andava só de Uber, vivia num apartamento e tudo mais. E aí, quando ele consegue uma mulher, a mulher vai exigindo que ele compre uma cama de casal, daí tem que comprar geladeira nova, um apartamento maior. Ou seja, ela não só escraviza o homem a trabalhar mais e comprar coisas que ele não precisava sem ela, né? Tanto que dizem que o casamento é a resolução para problemas que você não tinha quando estava solteiro. Então ela escraviza o cara para resolver problemas que ele não tinha antes e comprar coisas que ele não precisava antes. E o cara faz isso de bom grado porque ele quer a validação, entendeu? Ele nem se esforça, ou melhor, ele se esforça pra caramba, mas ele não se incomoda de se esforçar, né? Ele não sente que tá sendo explorado, porque a natureza botou na cabeça dele de que esse é o papel, entendeu? A sociedade também põe na cabeça dele que esse é o papel do homem, e ele vai e faz de muito bom grado. E aí a gente vê no macro justamente isso, caras que assim, eles têm tanto dinheiro que não conseguiriam gastar em 5, 6 gerações. E é claro, não tô fazendo uma crítica marxista aqui, porque eu sei que caras como Jeff Bezos, Elon Musk, eles construíram um patrimônio para dar boa vida a outros seres humanos também, né? E por isso ele lucrou milhões, porque o patrimônio dele é realmente muito útil e todo mundo gosta, porra. Elon Musk, que ele fez com os carros elétricos, e Jeff Bezos com a Amazon, realmente é incrível. Eles realmente merecem essa fortuna. Mas outros homens que construíram a fortuna deles em cima de frivolidade, sem ajudar ninguém, muitas vezes só tirando e explorando, isso existe, tá? Isso não é... Se for uma crítica marxista, ela é muito bem fundamentada. A gente sabe que realmente existem muitos homens aí que só querem fortuna e passando por cima dos outros, e tudo isso só para exibir isso no círculo social dele, que a gente sabe que o intuito final é sempre a mulher, né? Ele quer estar acima dos outros homens e competir com os outros homens, às vezes até passando por cima deles, para se exibir para as mulheres e acabar construindo um harém. Então é isso que eu digo. como elas se inclinam automaticamente para os mais alfas e não têm nenhum pudor em se entregar coletivamente a um alfa só, né? Elas são poligâmicas, como eu já falei. Então, o homem, quando ele sente esse incentivo de que é possível ele construir um harém através desse acúmulo de riqueza e acaba tendo que fazer o mal, para isso ele acaba criando guerras, né? Gerando todo tipo de desavença e desgraça no mundo, se for necessário, roubando, enganando, mentindo, traindo. E eu imagino que Nietzsche, quando escreveu aquilo, né, essa frase célebre aí que eu estou citando nesse vídeo, imagino que ele observava os males do mundo dele, lá em 1800 e lá vai pedrada, que eu nem lembro, que já era ruim, imagine hoje, né, se ele tivesse vivo hoje. Então ele observava as moléstias do mundo dele, que eram muito melhores que as de hoje, ou menos piores, né, e ele já conseguia perceber que tudo aquilo era pela vaidade, né, como o próprio Salomão falou antes de morrer, tudo é vaidade, tudo é vaidade. E aquela vaidade ginocêntrica, né, para aparecer para as mulheres. E ele viu que o mal, basicamente, se iniciava nisso aí, para se aparecer para elas. E como o Hakun também gravou um vídeo falando sobre os quatro estágios da sociedade, onde o primeiro estágio é dos sacerdotes, que valorizam mais coisas que o Migtal valoriza, como moral, ética, valores intra-humanos e extra-humanos também, religião, honra. E depois vem o período dos guerreiros, onde realmente ocorrem guerras, domínio, luta por território e área de controle. E depois vem a época dos mercadores, onde o mercantilismo ele se alastra pela sociedade e o acúmulo de excedente de produção e de riqueza é a nova prioridade humana. E por último, a era dos escravos, a era do hedonismo, que a gente vive agora, né? Onde as empresas e as novas megalópolis lutam pelo controle do gado, porque o consumidor é o novo ativo de riqueza pelo qual as empresas que cresceram no terceiro estágio, o estágio dos mercadores, agora lutam. Todo o sistema agora luta pelo controle das massas, que formam opinião e compram produtos, e compram ideologias, serviços, etc. Sendo essas duas últimas etapas da humanidade, a dos mercadores e a dos escravos, algo mais ginocêntrico, algo mais focado na validação feminina, por motivos óbvios, né? Vocês devem imaginar por quê. E a primeira e a segunda sendo algo mais masculino, a honradez masculina, o intelecto masculino de pensar sobre questões e valores imateriais, assuntos mais etéreos, mais transcendentais. E a guerra, ou o período dos guerreiros, pode não necessariamente ser algo terrorista, literalmente terrorista, como é usado nas guerras mais recentes da humanidade, né? E com mais recentes eu digo não a Primeira e a Segunda Guerra, a Guerra do Vietnã, eu digo as que vêm ocorrendo mesmo antes do período medieval. Mas vejam guerreiros de honra, como os da cultura asiática, que não por coincidência são a cultura mais lenta a decair, né? Embora esteja decaindo muito rapidamente, mas a nível de comparação são a mais lenta a se degenerar. São as culturas asiáticas, cujo seu período de guerra era pautado na honra, no brio de respeitar o soldado, ou melhor, o guerreiro que lutava com você no campo de batalha, tanto ao seu lado quanto contra você, onde havia realmente um espírito esportivo, havia misericórdia ao poupar a vida do oponente, ou mesmo havia tanta humildade do oponente que ele aceitava a morte e morria feliz pelas mãos de um oponente superior, pois ele sabia, o brio da sua alma sabia que a vida não acabava aqui ou ali, né? No momento da sua morte. Havia muito mais além da vida carnal, e ele estava feliz em morrer em combate. Ou se ele escolhesse ter a vida poupada, ele humildemente pedia para que o seu oponente que o venceu ensinasse a ele as técnicas para que ele pudesse melhorar e ser um soldado, um guerreiro ainda mais formidável. O período dos guerreiros era onde um homem encontrava orgulho na batalha, a honra do esporte, da luta. Ele via sentido na adrenalina da caça, do combate. Havia emoção suficiente para fazer ele aceitar aquela vida, porque ele buscava a honra e a excelência em si mesmo. E o período de meditação dos sacerdotes que criaram os novos axiomas e as epistemologias que fizeram o homem entender por que ele é o que é, por que ele necessita de adrenalina, por que ele precisa de emoção, por que ele precisa de combate, por que ele quer se sacrificar e quer correr atrás de situações perigosas mesmo, é necessário isso para o âmago masculino. Os sacerdotes clarificaram a mente do soldado agora no segundo estágio da humanidade, ensinaram a eles que tudo aquilo era uma piada de mau gosto para sustentar as mulheres, para mostrar honradez, mostrar que ele superou o oponente em combate, mostrar que ele é um homem melhor e atiçar a hipergamia para conseguir prazeres frívolos como a validação feminina, a sexualidade e o orgulho narcisista e egoísta. Com aquela definição dada pelos sacerdotes, os guerreiros agora poderiam saber o que movia eles para controlar esse instinto e, ao mesmo tempo, admitir as falhas do seu espírito, sabendo do que ele era feito e como satisfazer essas vontades sem cair na baixa tentação de oferecer tudo aquilo ao feminino destruidor, Se o homem quer honra, se o homem quer adrenalina, se o homem quer se sentir em combate, ele não vai fazer isso por narcisismo, egoísmo, para provar isso aos outros, para conseguir validação externa, principalmente feminina. Ele vai fazer por honra, ele vai fazer por excelência, ele vai fazer pelo companheirismo. E depois, inevitavelmente, eu imagino que a humanidade não tem outra alternativa senão a autodegeneração cíclica. Depois desse período vem o período de mercado, dos mercadores, não é? E a gente sabe, o acúmulo continua. A vontade de satisfazer os títeres que movem o âmago masculino continuam ocorrendo, só que agora os sacerdotes já estão 2 períodos atrás. As palavras deles já são esquecidas, e agora o que a gente quer, ou melhor, o que a humanidade quer no terceiro período é acúmulo para satisfazer o que outrora é evitado. O narcisismo e o egoísmo feminino. A vontade de se mostrar um homem mais poderoso, mais rico e superior aos outros homens para conseguir a sexualidade e a atenção delas. Os sacerdotes morreram. E mesmo as suas escrituras agora já não são mais lidas, porque suas palavras já morreram no vento, e o telefone sem fio histórico, os contos de pai para filho, de filho para neto e assim, sucessivamente, agora já estão mortos, já viraram palavras deturpadas pelo telefone sem fio histórico. E então, a fatídica quarta etapa é a que nós vivemos, uma etapa triste de destruição, degeneração, ginocentrismo, empoderamento feminino, marianismo. Um tradicional conservadorismo cego que não consegue enxergar esse tipo de coisa. E a misandria, o assassinato de fetos, a ceifada de homens inocentes, a injustiça, a desonestidade, a corrupção, tudo em nome da satisfação da hipergamia, tudo em nome da paixão egoísta pelo feminino. Mas agora, com a queda, finalmente, dessa civilização, nós estamos abrindo os olhos. Nós estamos retornando aos sacerdotes, com o Migtal, com os Hikikomori, com outros homens agora que estão realmente se livrando dessa paixão. Homens Vaucel que estão recusando realmente a sexualidade por verem o quão ela é destrutiva. E agora nós estamos criando novos axiomas e mais epistemologia, estudando a ciência da ciência para entender por que somos, o que somos, por que fazemos o que fazemos, o que comanda as nossas almas, nossas mentes e nossos corpos. Mas acima de tudo, estudando a história para ver que isso não passa de uma etapa dentre as quatro da humanidade e que a roda vai girar nesse ciclo diabólico que é a história humana. O mais importante de tudo é saber se é possível travar a humanidade no primeiro ciclo ou no segundo, ou se é possível quebrar esse ciclo de alguma forma, viver em harmonia. No momento, eu acredito que não é possível. Eu acredito que só a tecnologia trará a virada de chave, porque dentre esses ciclos da humanidade que sempre ocorreram milhares de vezes, talvez, desde a nossa concepção de Homo sapiens para Homo sapiens sapiens, nunca houve algo tão grande e uma quebra de paradigma tão avassaladora quanto a tecnologia. A primeira, segunda e terceira revolução industrial. As tecnologias que se passavam ao girar a roda desse ciclo da humanidade eram somente avanços mecânicos, manuais e talvez estudos de base que pautaram a nossa estadia aqui, que foram estudos basicamente que fizeram um acúmulo de conhecimento escrito e pouparam o nosso tempo para que nós pudéssemos focar em outras coisas. Como as bases de Leonardo da Vinci, que é um estudioso mais recente, mas ainda assim pautou conhecimento suficiente para que nós não tivéssemos que dedicar tanto tempo para descobrir as coisas que ele descobriu e nós precisássemos só testar e aplicar com a nova tecnologia o que ele tinha estudado. Mas agora, com tudo que temos em mão, pode ser muito diferente. A humanidade talvez possa finalmente seguir em frente e quebrar esse ciclo diabólico de pseudo-patriarcado e matriarcado. Só o tempo dirá.